São as iniciais de Viriato 25 até à 1 da manhã, a última emissão por aqui na Radar, dedicada a este formato de 2 horas a partir de segunda próxima, dia 12 de outubro. Estaremos convosco entre as 22 e a 1 da manhã. The Dodos, Time to Die, Small Deaths e Fables. Publicados pela Wichita, The Dodos, dois títulos no ranking de Viriato 25 aqui na Noite Radar, ou Noite Dentro Radar para o álbum de genérico Time to Die. We'll be right back. tempo arredado das nossas escolhas, provavelmente porque não apareceu na ponta dos dedos. Estamos a referir-nos a Only by the Night, Kings of Leon. Dois títulos por aqui nas soltas, Rank de Viriato 25, Closer. E este, sempre muito amado por aqui no seio de Viriato 25, Crawl. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tira-linhas pela última vez esta semana, muito provavelmente neste horário, como habitualmente com Ana Cristina Ferrão, 23h30. É o tempo de abrir a agendinha para inscrever os New Cuts. Ou então aproveitar a coronha da arma para marcar, mas com um canivete forte. Para já, Assemble Head. em Sunburst Sounds. Depois, outro nome já falamos daqui a pouco. We'll be right back. fase inicial de Viriato 25. Duas rápidas inscrições nos New Cuts: Assemble Head in Sunburst Sound. É este o nome do projeto que nos entregou este título, Call of Canyon. Já a seguir, o Sleepy Sun com New Age.

perderás mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Entretanto, vamos a caminho da Colher de Blues, dois temas, neste caso Black Dough e Lynn, para Mary Epworth and the Jubilee Band. Noite dentro do radar, Variado 25, a nova Toca do Lobo, até à 1 da manhã. And the Jubilee Band, dois temas, Black Dough e Lynn, Yourself Alone, já muito pertinho da Colher de Blues. Ele editou apenas 3 discos, todos eles obras-primas e que revelavam um talento invulgar, capaz de compor canções de rara beleza. Nick Drake desapareceu em 74, antes de ver o seu trabalho reconhecido. 35 anos depois, a Radar recorda o segundo álbum do músico, Brighter Lighter, de 1970, é para ouvir na íntegra esta semana no Álbum de Família. Álbum de Família com Tiago Castro. A próxima passagem integral é domingo ao meio-dia. Depois há também uma recuperação à noite, habitualmente segunda-feira. Já não é bem segunda, é a terça, após o final de Viriato 25. Nick Drake, Northern Sky. Magic crazes this I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held the motion, the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Desta semana, John Lee Hooker, Dimples, para já. Dimples in your jaw. 25 noite dentro do radar é a colher de blues a levar-nos até à meia-noite. Inscrições: John Lee Hooker, Dimples, Sonny Boy Williamson com este Good Morning Little Schoolgirl, Big Bill Brunsey também em Key to the Highway. Walking is most too slow. good man away from home. Now when the moon peeps over the mountain, I'll be on my way. Now I'm gonna walk this old highway until the break of day. Cheio de nomes na mulher de blues, John Lee Hooker, Sonny Boy Williamson, Big Bill Brunsey. Encerramos com Little Walter. Canções mais votadas pelos ouvintes radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Emiliana Torrini, pela primeira vez em Portugal. Let's stay awake and listen to the dawn. A voz da Islândia chega a Lisboa dia 1 de novembro para um concerto no Santiago Alquimista. Para ouvir e fechar os olhos. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Radar, a rádio oficial. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Esta noite, Viriato 25 despede-se de um velho horário inaugurado a 3 de dezembro de 2007. Era um 23, uma da manhã, que passa a partir de segunda-feira próxima, 12 de outubro de 2009, a ser 22, uma da manhã. Esperamos que seja do vosso agrado, do nosso é o com certeza. Boa noite. never seems to come through. Circumstances on the breaking back. Try to sit down is a therapy. Feriado 25, são os inaugurais da etapa complementar da edição de hoje, sexta para sábado, bom dia na Antena Radar. A última emissão entre as 23 e 1 da manhã foi Marianne Faithfull, Salvation. É um dos mais respeitados produtores de cinema da Europa e vai produzir os próximos filmes de David Cronenberg e Larry Clark. Gosta de cavalos, de westerns, de José Tomás e de mulheres bonitas como Isabella Gianni. O propósito deste encontro é o Estoril Film Festival, mas há muito mais para além disso neste encontro do próximo fim de semana. Olá, sou o Paulo Branco e vou estar com imenso prazer no Fala Com Ela na Radar. Paulo Branco é o convidado de Inês Menezes para o próximo Fala Com Ela, emissões sábado e domingo, respectivamente 10 e 11 de outubro, aqui na pontinha da antena Radar, a não perder. para juntar a Marianne Faithfull, iniciais da segunda hora de Viriado 25, nesta última edição do Regime 23, uma da manhã, pontinha da antena para andar, Humbug, os Arctic Monkeys, My Propeller, o single mais rodado, Crying Lightning. Depois, Fire and the Thud. Outside the cafe by the cracker factory, you were practicing a magic trick, and my thoughts got rude as you talked and chewed on the last of your pick and mix. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before, as you bit into your strawberry lace. Then I offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called Crying Lightning, and how you liked to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. Little game you had called. Zambugs, três títulos: My Propeller, Crying Lightning e Fire, and the Third, ainda na fase inicial de Viriado 25, segunda hora. Daqui a pouco há Boomerang. Há também a ocasião quase solene para nós de nos despedirmos de um dos velhos jingles. Aqui vai pela última vez. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Foi captada esta música, tal como uma série de outras, em dia feliz. Aconteceu a 8 de outubro, quinta-feira, no consultório, chamado consultório do Dr. Ramos, aqui em Pleno Radar. Repetimos ou recuperamos um dos temas para Legendary Tiger Man Live, Ain't Enough For You. Somos chatos, velhos chatos e raquíticos. Quer dizer, eu sou. Tu não, estás em boa. Eu disseram-me no outro dia, fui a uma outra rádio e disseram-me que... Foste a outra rádio? Foi, é verdade. Excepcionalmente fui. E disseram-me que eu estava assim... Ah, incrível. Legendary Tiger Man. Chega aqui com um ar assim tão frágil. Não tens um ar frágil? Eu também digo, acho que não. Aliás, tenho um ar bastante rijo. Rijo e robusto. Robusto. E difícil de roer até. Sim, estás em forma, cara. Estou, opa. Eu acho que sim, acho que sim. Estou, acho que sim. E está a soar bem, nós ouvimos aqui já. Vamos ouvir-te agora em grande forma e em dia de celebração também. Uhum. Primeira é Life Ain't Enough For You. Foi também a primeira que nós conhecemos de Femina, Legendary Tagman, ao vivo e em direto na Radar. E agora vou fazer uma coisa que há anos que quero fazer e nunca fiz. Que quer dedicar esta música à miúda da sétima frente, pelo miúdo da segunda esquerda. E é assim. You say I ain't got what you need to be But you knew that I was no good. You're familiar with my kind. You say guys line up all around the block just to take a look at what you got. You know that might be true. When the day is through, all I see is an empty spot. I say life ain't enough for you. You say, baby, what you gonna do? Yeah, what you gonna do? Yeah, I know you're fine when it's loving time. When you're gone, I ain't party proof. And the news today say you'll go away. There is nothing that can make you stay. Now there's so little time, just a glass of wine ain't enough for what you wanna do. Last night I got so wasted. Can't be who you expect me to be. I say life ain't enough for you. You say, baby, what you gonna do? Yeah, what you gonna do? Baby, can't you see? Enough for you. As palmas foram no interior deste estúdio na Radar, a partir das 18 e certamente até às 19 com Pedro Ramos, quinta-feira, 8 de outubro. A não esquecer. She called herself Betty. She wore black. Estamos quase em cima do boomerang. Heavy Trash, Midnight Soul Serenade. Fica mesmo bem a seguir ao Legendary Tiger Man. Slipped underneath my tongue. You took yours and passed me the bottle. The hotel bedspread was a mess of colors. Looked like somebody had thrown up. Outside, day was coming in. Betty had long hair on her forearms and a tattoo of the Neubauten logo on the back of her right shoulder. My jaw ached from grinding my teeth. You and Betty just laughed and laughed. I looked at you and you looked at her. Sick to my stomach. You nudged me in the ribs, caught my eye and gave me a wink. The colors on the bedspread began to move, and together we began to swim. 25, temos experimentado outros títulos para o álbum Midnight Soul Serenade, o último dos Avid Rush. Foi a primeira vez que visitamos este The Pill. Mais sons em breve por aqui na noite de Radar Viriato 25, para a semana, claro. Ela aspira, põe a roupa a secar, lava a louça, rega as plantas. Cláudia Duarte é uma fada do lar e, música a música, deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia, sexta e sábado, uma da manhã. Esta é uma casa séria. Casa Cláudia, antena da Radar, imediatamente após o fechar desta lojinha de Viriato 25, entre a uma e as três, na noite, madrugada já, Radar. Radar. Almada, Cascais, Lisboa, 97.8. 97.8. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. not a soul. Drinking from the well, locked in a factory. You're saying, I hear what he's saying, is what was true, now no longer so. Summertime sun fall on the apple. Lord, there goes a Buick 49, black sheep of the angels riding, riding down the line. We think there is a soul. Chilling out, you're wondering, what's it all about? ballistic missiles. I got a sticky feeling that the book is getting hot. This last time's bitten at me. Figure it out. Viriato, 25 de noite, dentro até à 1 da manhã, Global A Go-Go, Joe Strummer e a sua primeira aventura com os Mescaleros em 2001. Títulos até agora: Johnny Appleseed, Cool and Out. Este Global A Go-Go. World Service Bulletin. Tune is going out to Marconi, to all corners of the globe. There ain't no hut in the Serengeti where my wavelengths do not probe. Right, Saturn, we sure hope a DJ is on board. For some anti-gravity mixing, with two dumb plates of Uroy, pronouns, straight cat, rock, and Bulawayo. Hey, Bulawayo, body of rich in Brunei, Argentina and Armenia. Plate. York City. Viriato 25. É natural que o disco vá sobrar para uma passagem, pelo menos mais uma, já para a semana que vem e no nosso novo formato horário 22, 1 da manhã. Referimos-nos à primeira aventura de Joe Strummer com os seus mescaleros, o álbum Global A Go-Go de 2001 na Hellcat, de onde recuperamos os temas e apenas 3 temas de um álbum praticamente todo ele brilhante e, sobretudo, muito alegre e feliz. Dizíamos, recuperamos Johnny Appleseed, Cool and Out e Global A Go-Go. Com a Zone TV Cabo, pode ouvir a Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zone Box, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zone Box, ligue 16990. Escassos, dizemos, 12 minutos para 1 da manhã, à altura do nosso adeus, há ainda uma rubrica fixa a cumprir-se, é na ponta da língua. E no Burn, entretanto, Strange Overtones. din nam tade kota ka jan ko kupata ke to kupata ke ta din kota ka jan ko ta din karda kata din tanga ta din tanga ta din tanga karda kata din na tanga ta jan ta ka din nam tade kota ka jan ko kupata ke to kupata ke ta din kota ka jan ko ta din din. É a rubrica que encerra esta edição de Viriato 25, Noite Dentro, e no caso, união das noites de sexta para sábado, em plena radar, na ponta da língua. Ao fim de duas semanas, também a despedida para este tópico, o álbum da coleção 95-2004 de New York, Ska Jazz Ensemble. Ficam as boas noites, os votos de um bom fim de semana. Os habituais take care e stay out of trouble. Voltamos segunda que vem, mas mais cedo, às 22, para o novo formato horário de Viriato 25, 22, 1 da manhã, na Radar. God bless. Radar. Uma hora. Depois do concerto ano passado em Famalicão, John Vanderslice regressa a Portugal. Woke up on the sand and... Para ver e ouvir as histórias do 8º álbum, Romanian Names. Cross the Palisade at the Holiday Inn. John Vanderslice, 23 de outubro no Santiago Alquimista. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro.